para o taxa 35627, 64 a bordo, alterna para Salvador, autonomia de 3 horas e 30 minutos. Ponte espera 895, QNHM 14, 35627. Da loteria, a posição prevista para o F7-729, antes da Juliana. Diamante, já está agilizado já, e para o 01, no 729, obrigado. Autorizado, Kilo Romeo Oscar, reporte visual com campo. Papá, papá, uniforme, Mike, uniforme. Chame Centro Recife, 1288, alterna 1260. Centro, chama para o Centro Recife, 1288, 260. Uniforme, Mike, uniforme. Controle de Oceania 321. Papatango, Bravo, que Luiz, que ciente, frequência livre para a coordenação. Oceana 6321, no contato radar, saída Arbor, submanter a nível de voo 320. Para o 320, Arbor, Oceana 6321. De voar direto ao elefante, a Oceania 6321. Desça para 2.000 pés, ajusta no 014. 014, descendo para 2.000 pés. genial. Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha-se com seus visuais. Irá para Manati? Afirmativo. Sim, que dá presente, autorizado Manati, Mike Eco Delta. Autorizado Manati, Mike Eco Delta, vai chamar livrando o CT. Trip 5627, contato radar, saída Pouca, sobre mantenha nível de voo 190. 190 na Pouca, Trip 5627. Boa tarde para a Petrolina. Gente da Vitor, prossiga. Petrolina 340, via Peugeot 20, sai da Momo Fox e ficou dando 0 com cola esquerda, 5532 transpondas, 208 após, na posição 5. Boa tarde, Altar 3145, gente da Vitor, atualização, galhão. Pronto. Da Bridge, 530 no transporte, 208 controle, tá 3145. TAN 3155, contato radar, saída da EL, submantenha nível de voo 340. Subida 340, TAN 3155. Xané 6321, chame Centro Recife, 1288, alterna 1260. 1288-260, Xané 6321. Como coordenar a proa de Aracaju para o Trip 5627, por favor? Trip 5627, aguarde. Aguardando. Trip 5627, autorizado direto a Aracaju. Aracaju, muito obrigado. Mike Eco Juliette, frequência livre. Mike Eco Delta, ciente, frequência livre. Papa Tango, November Yankee Mike, ciente, frequência livre. Voo 1075, Cocky Dent, descent flight level 050, cleared, Mare arrival. TAM 3155, chame Centro Recife, 1251, alterna 133-25. 1251, 3325, TAM 3155. O 1925, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Desce para 4.000 pés, ajustado no 014, voo 5241, qual a informação, Vitor? Afirmo. Ok, autorizado para a Vitória da Conquista, Serra Brava, Querente Vitor, nível 200, saída Arbor, após, direto, o destino. Decola down no zero, com primeira curva direita, transporte 5526, controle 20, decimal 8, trip 5241. Afirma, 5526, trip 5241. Reportará a trip 5241. Só vai 739. Tente autorizado 360 para Belo Horizonte, com via Apesulo 10 até Bridge, após Apesulo 16 para centro. Saída da 10, primeira curva direita, será da El, mesa após mesa, direto Bridge. Transponde 543, controle Salvador 20.8, web 5721. Ladeira. Oba. Oba, Pedro. Opa, abraço. Abração, meu irmão. Salvador, boa, Xanéa 6314, posição 05, puxa estrada. Coordena, chama táxi, Xanéa 6314. Voo, Salvador, voo 077, boa tarde. Para o pushback acionamento no 04, tá 3145. Tá 327, chame Centro Recife. 12685, alterna 12545. 0077, pronto para a Copa. E após confirmar todo o plano, decola com Dael, Leda, Bridge, primeira curva à direita, transforma em 553 e controle 120.8 para o voo 1077. Será para posicionamento, voo 077. 395, agora 925. Se possível, efetivo para a barreira. Na sua escuta. Sua escuta das 2-3 horas. Do Salvador Barreiras, pela UIS 42 até Lapa, após modifica o visual até Barreiras, decola da 10 curva esquerda, Momo Vatap 5554, 1208, plano Yankee, o passareiro 2231. Portaria para posicionamento é moto no 4221, passareiro. Taxi, Xenerme 314, a bordo 126. Autonomia de 3 metros, alterna Recife. 3 e 10, Recife. Tem 14, ele vem táxi a Índia, quando espera da 10, torre 285, Xenia 6314. Meu índio novembro alfa, prossiga. 7, vou na prova da rotatória, reporte visual com campo Índia, November Alpha. Salvador, boa tarde, mano. 925 livrou à direita. Táxi via Alfa, reporta para ingressão de leste 925. Logo 1399, muito boa tarde.